O DJ Santos Mac tá soltando pancada. DJ Daniel, vídeo. Tá soltando o pancadão. Fica de quatro tremendo bumbum. Caralho, vem no macete. No meu cacete. Novinha de Paraisópolis, novinha da Disneylândia, novinha de Paraisópolis, ferrou essa buceta na ponta da minha boca. O DJ Santos Mac tá soltando pancada. Tá soltando pancada. Caralho, vem no macete. Sá, no meu cacete. Novinha de Paraisópolis, novinha da Disneylândia, novinha de Paraisópolis, ferrou essa buceta na ponta da minha gola.